Voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. De volta com Vozes do Campo e da Cidade. O papo hoje é sobre gestão e reuso da água. No bloco anterior, a gente estava conversando sobre como é que a gente pode convergir as iniciativas de reuso de água no campo e na cidade. A gente ouviu as experiências de Angélica, de Temes. E aí, quem é que pode esclarecer isso pra gente, Elka? Então, vamos mais uma vez chamar a Graciete, né? Graciete Santos, que é coordenadora da Casa da Mulher do Nordeste, da Articulação Semiárido Brasileiro, aqui pelo estado de Pernambuco, que está participando hoje do programa, batendo esse papo sobre gestão da água. Então, Graciete, diz pra gente... É muito interessante a gente pensar essas realidades, né? Porque nós, por exemplo, falando um pouco da experiência enquanto Casa da Mulher, a gente também tem atuação na região metropolitana do Recife. E a gente, às vezes, tem uma ideia, né, no senso comum, de que, na verdade, a escassez da água está só nas áreas semiáridas, né? E aí a gente vai olhando para a realidade na cidade e a gente vê que essas mulheres, né, nas periferias... Porque aí tem aquela questão que eu falei no primeiro bloco. Para falar do acesso da água, da gestão da água, não tem como a gente não falar desse modelo econômico, né? Que centraliza o poder na mão de poucos, né? A gente tem dados que mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água, imagine, no mundo, né? E apenas 6 empresas concentram a água. Então, é exatamente aquilo que eu falava. A gente sabe que esse modelo é um modelo de esgotamento, de concentração de renda, né? De territórios, então toda a discussão do acesso à terra também. Né? Não é à toa que essas grandes empresas, aí, a Coca-Cola, a Pepsi e tal, elas têm, né? Elas estão em cima dos aquíferos, né? Dos reservatórios, porque elas interessam ela água para gerar mais renda, né? Para gerar mais capital. Então, essa é uma discussão que vem para as cidades. Por exemplo, quando a gente olha, a gente vê que tem uma estratificação aí. Os bairros de periféricos da população pobre, e aí a gente faz um recorte racial, com essa população, a maioria é negra, né? São os bairros que têm um acesso menor de água. Chega a ter uma vez por dia, por semana, imagine. Né? Relatos, por exemplo, na comunidade de Passarinho, que eu já tive das mulheres, dizer, olha, chega às vezes uma vez na semana. E, então, a questão da água é uma questão da gestão, né, de má gestão política disso, né, porque a gente sabe também que tem, até a água chegar nas nossas torneiras, tem uma série de perdas de água, né, digamos, de descaso mesmo, né, que poderia ser enfrentado. A gente sabe que alguns, uma minoria, gastam mais de outros, né, então tem a ver com a questão de classe. E eu acho que o impacto é fundamental para nós mulheres, porque são as mulheres que fazem essa gestão da água, seja na cidade, seja no campo. Então, na cidade, a gente tem relatos de elas gastarem por dia 3 horas, né, para poder encher, porque se só tem uma vez, então a hora que chega a água, eu vou ter que parar de fazer tudo que eu faço. Se eu trabalho fora, eu vou ter que passar a noite, né? Eu já vi relatos de mulheres dizendo, a gente numa reunião e tal, eu não consegui dormir porque eu passei a noite enchendo os baldes, né? Ou lavando a roupa. Chegou a água e a gente sabe que essa é uma realidade das mulheres na cidade. Vou lavar a roupa na hora que chega. Então, um trabalho que era um trabalho para ser dividido na semana, eu vou fazer isso, né? Então, tem um impacto direto, né, para as mulheres. Seja no campo, seja na cidade. E por que isso? Por conta deste né, sistema, que é um sistema que tem a centralidade no capital, na exploração do trabalho e, sobretudo, na exploração do trabalho das mulheres. Porque a água traz para a gente, quando a gente olha assim, que fala da economia, não sei o quê, e parará, é como se isso tivesse distanciado do cotidiano da vida. E nós, mulheres, estamos na gestão do cotidiano da vida. Então, alguém vai ter que fazer isso, né? Ter água para beber, para comer, para tomar banho, para lavar roupa. Então, essa é uma outra coisa que esse modelo também, além dele ser, né, capitalista, esse sistema patriarcal que separa, né, que valoriza mais esse trabalho feito pelos homens, o trabalho fora de casa, e desvaloriza esse trabalho que nós mulheres fazemos, né, que é o trabalho doméstico, ele tem um acúmulo aí. Então, nós mulheres, se somos mulheres que trabalhamos fora, nós vamos acumular esse trabalho dentro de casa também. E a gente vai ver que isso independe das classes sociais. É claro que as mais ricas vão pagar outras mulheres, né? Então, acho que essa é uma centralidade quando a gente faz uma discussão. Mulheres, água, campo e cidade, né? Então, todas vivem uma discriminação por serem mulheres, nas suas diferentes condições, e a gente vive uma divisão que separa. Trabalho de homem e trabalho de mulher. E o trabalho realizado pelos homens, ele tem mais valor que o trabalho realizado pelas mulheres. Então, esse trabalho que nós fazemos em casa, que também inclui a gestão da água, né? Mas lavar roupa, cozinhar, tudo isso a água está no meio, né? Somos nós mulheres que fazemos. Então tem um acúmulo de trabalho muito grande, então o impacto é muito maior para as mulheres, né? Eu acho que isso é um ponto comum, digamos, convergente na realidade das mulheres do campo e da cidade. Tem uma questão nessa história da gestão da água, Elka, que não se costuma falar, mas quando a gente lembra dessa coisa do uso da água em casa, a gente pensa logo no trabalho das mulheres, né? Não tem como não falar em gestão de água e não falar em mulheres, Fernanda, tem toda a razão. Porque quando chega dentro de casa, quem vai preparar a comida, na maioria dos lares, são as mulheres. Quem vai dizer qual a água que bebe, como é que dia que vai lavar a roupa. Enfim, essa organização do trabalho de casa, geralmente são as mulheres que dão conta. Pois é. Quando a gente olha para a realidade de quem vive no campo, aí as mulheres também estão nesse papel de regar as plantas, aquelas do quintal, né? Muitas vezes ajudam os homens também no roçado. São elas que colocam as águas para os pequenos animais. Essa história acaba se repetindo. Ai, muito trabalho mesmo. E se a gente pensar que as mulheres, tanto do campo quanto da cidade, aliam esse trabalho dentro de casa, com os quintais, como tu colocou, no campo, e as mulheres da cidade com o trabalho fora, né? É muita coisa. Pois é, e aí eu fico pensando que isso só reforça a necessidade da gente discutir essa divisão justa do trabalho doméstico, né? Que é um assunto que não envolve só a questão da água, mas para a gente perceber como essa divisão justa, ela aparece em várias questões, né? Tem uma coisa interessante, eu sei que Graciete vai trazer um pouquinho disso para a gente, mas é que quando a mulher trabalha fora, trabalha dentro de casa, e eu acho que talvez no campo isso seja mais forte, é que os homens costumam dizer que elas só ajudam, né? Que o trabalho é como se não houvesse uma valorização dessa labuta diária, né? Desses três turnos que a mulher tem. Pois é, eu acho que tem essa questão do só ajuda, que é bem evidente quando você olha para a população rural. E tem também a própria invisibilidade, né? Como se o trabalho da mulher em casa, ele não fosse um trabalho. Como se aquilo ali fosse a obrigação. Mas assim, se a mulher deixar de fazer, quem é que vai fazer, né? Será que as coisas vão se organizar sozinhas? Acho meio difícil. Então, boa reflexão, Nanda. Eu acho que Graciete tem um pouquinho para falar pra gente também sobre esse assunto, sobre essa divisão injusta do trabalho, né, Graciete? Exatamente, há uma divisão injusta do trabalho. E, inclusive, a gente tem uma campanha, né? Vou aproveitar aqui a oportunidade para falar. A ASA, inclusive, também encampou já essa campanha, vários outros movimentos do campo, né? Uma campanha pela divisão justa do trabalho doméstico. Ela foi construída por várias organizações feministas, mistas, do campo da agroecologia, né? E movimentos sociais de mulheres no campo, que é a rede de feminismo e agroecologia do Nordeste. E ela tem a questão dela exatamente, é problematizar a sociedade, né? E problematizar as desigualdades de gênero a partir dessa divisão injusta, né? Então a gente vai elevar isso para a família, né? Porque essa gestão começa na família, né? Da água. Então, assim, eu quero tomar banho, lavar, dar banho no bebê, é o idoso, é fazer a comida, tudo prescinde a água, né? Então essa é uma discussão bem bacana para a gente fazer, né, junto com as famílias, com as organizações, né, quem é que faz essa gestão, como é que divide esse trabalho, né, Então, a campanha ela tem essa ideia de fortalecer essa divisão justa, né? Para que não é só apenas dividir, né? Porque aí a gente, não, tá bom, tá certo. Então, é meu companheiro, ele de vez em quando ele cozinha, mas ele cozinha de vez em quando ele tá à vontade, né? Então, a gente tem que pensar que os direitos são iguais às responsabilidades também. Então, bora também lavar roupa, né? Bora também lavar a casa nos sábados, no final de semana, porque acaba que a mulher não tem lazer. Essa é uma realidade do campo e da cidade, né? Porque se as mulheres, nós mulheres trabalhamos muito para garantir essa gestão da vida. E eu queria aproveitar para a gente ouvir uma das peças da campanha pela divisão justa do trabalho doméstico que Graciete contou para a gente agora como é que funciona. Direitos são para mulheres e homens, responsabilidades também. Em muitos lares do Brasil, a situação se repete. A mulher é responsável pela maior parte do trabalho doméstico e de cuidados, acordando antes de toda a família para cuidar da casa, das pessoas, dos animais e até da comunidade. Isso não é justo para as mulheres. Tudo começa com uma conversa. Reúna a família e discuta a participação de todas as pessoas. É preciso uma mudança de atitude, onde as responsabilidades e decisões familiares sejam compartilhadas igualmente, construindo uma realidade justa para todas as mulheres. Direitos são para mulheres e homens, responsabilidades também. Essa campanha foi realizada pela Rede Ater Agroecológica e Feminista do Nordeste, com apoio da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Fundação Apolônio Salles, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal do Ceará, Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário e Governo Federal, e produzida pelo Criar Brasil. Direitos são para mulheres e homens, responsabilidades também. Tem muito pano para manga, viu? Tanto sobre a divisão justa do trabalho doméstico, quanto sobre tantas outras questões que envolvem a gestão da água, enfim, e os usos. Mas a gente tem que ir fechando, né, os assuntos, então é bom lembrar que a gente não está sozinha também, que há muitas convergências na luta entre campo e cidade, na luta das mulheres nesse trabalho, né? Então é só agradecer, Graciete, pela tua participação e dizer que o espaço está sempre aberto aqui no programa. Eu que agradeço, gente, pelo convite. A gente também está aberta aqui para vir, para dialogar. Acho que esse mês de março é um mês bem importante, né? Porque não só tem o Dia Mundial da Água, mas é um mês também da nossa luta, de afirmar a nossa luta feminista, né? Das mulheres do campo, da cidade, das águas e das florestas. E eu quero também deixar esse recado, né, para que a gente insista na nossa resistência, no nosso bem viver, que a luta é todo dia. Mas você que está ouvindo a gente, segura um pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.